agarrando os quatro travesseiros, chorando bem baixinho, bem baixinho, baby, pra nem eu nem Deus ouvir, fazendo festinha em mim mesmo, como um neném até dormir. Sonhei que eu caía do 20º andar e não morria. Ganhava 3,5 milhões de dólares na loteria. E você me dizia, com a voz terna, cheia de malícia, que me queria pra toda a vida. Mal acordei, já dei de cara com a tua cara no porta-retrato. Não sei por que que de manhã, toda manhã parece um parto. Quem sabe depois de um tapa, eu hoje vou matar essa charada. De todo alguém que ama, ama pra ser correspondido. Se todo alguém que eu amo é como amar a lua inacessível, é que eu não amo ninguém, ninguém. Eu não amo ninguém, parece incrível. Não amo ninguém, é só amor que eu respiro.